Olá, leitores da revista LAP. Eu sou Luciana Minuzzi, repórter. Estou aqui com o Marcel Jacques, um dos idealizadores e diretor de arte da revista Quadrante X. Olá, Marcel, tudo bem? Olá, tudo bom? Marcel, conta pra gente como foi o primeiro pensamento, assim, como a gente vai fazer essa revista, por que a gente vai fazer essa revista? Bom, levando em consideração que nasceu há uns 13, 14 anos atrás, a primeira ideia de lançar Quadrante X como um fanzine, a ideia de continuar lançando agora em um formato de revista é proporcionar ao público que lê quadrinhos e ao público que não lê quadrinhos um bom material para ser lido, mais do ponto de vista do entretenimento, né? Mas é também uma ambição nossa produzir um material de qualidade. Quando era fanzine, a proposta era simplesmente lançar como uma espécie de laboratório, uma experiência para que os integrantes pudessem expressar o seu traço, o seu argumento, e lançar isso para o público, né? Atualmente, a ideia é manter a qualidade do material e lançar isso, dar essa cartada aí para o pessoal que curte quadrinhos, ver se a coisa funciona e continua dando certo, né? Porque eu acredito que depois do lançamento do último número, o 14, a gente tenha chegado num momento bem interessante, assim, em termos de argumento e traço e desenho, e lançar para o público que curte quadrinhos essa proposta, a proposta de quadrinhos feitos aqui em Santa Maria e com qualidade. É o que pelo menos a gente espera. E tu pôde acompanhar ao longo do tempo várias modificações na revista, né? Como tu disse antes, ela tinha um formato fanzine, era em preto e branco. Quais as maiores modificações que tu pode apontar pra gente na questão gráfica? Bom, da número 9 para número 10 a gente mudou completamente, de fanzine para revista. Então a gente sentia que precisava de qualidade. Fanzine, tu tem aquela liberdade para trabalhar o argumento que tu quer, com o traço que tu quer, como tu quer. Mas a gente precisava ter um foco maior num público. Só que a gente precisava apresentar de maneira mais qualificada para esse público uma publicação decente. Então a gente reformulou o tamanho, logotipo, tipografia, organização dos textos, organização em sessões. Cada um dando pitaco no trabalho do outro, intuito de melhorar a publicação, e isso deu certo, né? Tanto que esse apego à qualidade do argumento a gente tem ficado cada vez mais cri-cri, como se diz. Mais importante que o desenho, eu acredito que seja o roteiro, o argumento, aquilo que tu quer passar para o teu leitor, e a gente tem sido muito chato em cima disso. Então, muitos detalhes modificaram a visão que as pessoas têm em cima da Quadrante X. E uma mudança também em relação ao conteúdo foi que vocês incorporaram, a partir do número 10, a questão da temática, né? Cada edição tem uma temática. Como tu acha que isso contribuiu, assim, para a evolução da revista? Além de deixar a publicação, assim, de certa forma, mais redondinha, isso ajudava bastante na hora de organizar o material. Claro que cada artista tem o seu traço. Mesmo assim, a gente conseguiu, através dessa delineação de argumento, deixar ela com um formato mais interessante, né? Claro que nem todos os artistas da publicação são obrigados a seguir o argumento. Às vezes eles seguem de maneira mais sutil, de maneira mais evidente, e isso deixou ela mais interessante de ser lida, né? O fato de ter esse tema. Antes era um tanto bagunçado, e não só pelo fato de cada um escrever como quer, da maneira que quer, o assunto que quer, mas também o fato de antes, às vezes a gente lançava uma por ano e o pessoal colocava uma história para continuar na próxima publicação. Daí a pessoa tinha que esperar um ano até comprar a próxima publicação para ver o final daquela história. E o chato é quando não tinha o final da história, né? Então quem comprava aquela outra publicação tinha uma história sem começo e sem fim. Então isso complicou bastante. Então eu acredito que o tema tem ajudado a organizar melhor a publicação. E qual é o processo de produção de vocês? Bom, a primeira coisa, a gente delimita um tema. Depois de delimitado esse tema, a gente parte cada um para a sua história. Muitas vezes tem gente que escreve um roteiro, mas não desenha, passa para alguém que queira desenhar e que não tem um roteiro pronto, mas um argumento pronto. E isso leva alguns meses. Depois que cada um tem o seu argumento pronto, vai para a parte de roteirização, mas a gente está sempre trocando ideias via internet, né? Como a maioria dos integrantes do grupo aí tiveram que sair da cidade por questões de trabalho, né? A gente se comunica quase que diariamente por internet. Nesse período aí que a gente vai escrevendo, rabiscando personagens, trocando ideias, né? A gente já vai tendo a noção de quantas páginas vai ter a publicação, quem é que vai escrever os textos, quem é que vai fazer cada sessão. Tem alguém responsável, o Fernando é responsável por catar aí alguns trabalhos que fazem parte da sessão galeria, que são trabalhos que o pessoal envia pra gente, a gente publica ali. Então, quando vai chegando mais perto do lançamento, na Feira do Livro, né, lá por janeiro, fevereiro, a gente já vai definindo a proposta da capa. A gente sempre tenta trabalhar a capa de uma maneira mais genérica, mas que tenha ligação direta com o conteúdo da publicação. Então, geralmente o Ibaldo, a gente discute, eu e o Ibaldo, nós discutimos algumas ideias, o Ibaldo faz um esboço, né, ele passa para mim, eu faço a arte final dessa capa, o traço, as cores. E à medida que o pessoal vai terminando essas histórias, né, e a gente vai fazendo pequenas correções de texto, de algum problema gráfico do desenho, enfim, o pessoal vai me passando essas histórias, eu já vou montando. O Ibaldo faz aquela mescla de que história vem primeiro, sabe? Mesclar histórias com um maior número de páginas com outras mais curtas, com as sessões, e a gente vai fazendo esse trabalho, bem trabalho de equipe mesmo. E eu vou montando, depois que eu finalizo a capa, ali a gente finaliza o editorial, a gente define o índice, ou melhor, o sumário, e a gente monta o boneco inicial, que é aquele que tu vai imprimir, vai dar uma revisada final, daí sim a gente vai montar a publicação final lá, com todas as histórias, numeração de páginas, colocar a capa, fechar o arquivo e ir atrás da gráfica. Quais os maiores desafios que tu percebe em se autopublicar? Eu acho que são dois bem importantes, assim, a ideia de querer apresentar um argumento bom que tu não só tu considere bom, mas nesse meio tempo que tu passa o argumento para outro ler, a opinião do outro é muito importante, assim, né? Cada um tem a sua cultura geral de quadrinhos, mas quando tu passa a tua ideia pro coletivo, às vezes a visão muda. Então é uma parte bem importante, de tu ter um argumento, ter esse roteiro e ver que ele não tá bom só para ti, mas que para as outras pessoas também. E a parte de financiamento dessa publicação, né? Geralmente a gente tem, às vezes, parcerias com a prefeitura, com o Programa Municipal de Educação Fiscal, às vezes a gente consegue, de última hora, um patrocinador que investe uma grana na publicação, porque ele acredita que realmente vai dar certo. E como no último ano, que a gente não teve assim esse apoio financeiro, né, de alguém poder bancar essa publicação. E tu consegue descrever, assim, qual é o prazer de ter uma revista com textos teus, quadrinhos teus, na estante de pessoas que são fanáticas, assim, por quadrinhos misturados com grandes nomes? Acho que a maior satisfação é quando tu lança, quando tu consegue lançar. Porque aquele negócio de tu trabalhar até altas horas para poder montar e levar na gráfica e vir com correção e mandar o arquivo de novo e corre, não sei o quê, meio a tantas outras coisas que tu tem que fazer no dia a dia, né? Acho que a satisfação maior tá no lançamento ali, de ver que tem gente, tem criança, tem idoso, tem gente de tudo que é idade, gente que tu nunca viu na vida, pagando para ler o teu trabalho. Isso é uma satisfação. Eu não tinha pensado ainda na satisfação de ter a minha publicação no meio de tantas outras, mas é um sentimento legal, assim. E eu não sei, a gente até hoje eu converso muito com os outros aí, com o Fabrício, com o Ibaldo, com o Giga. Pô, o que que leva a gente a publicar isso aí? Porque a gente não tem lucro, né? O dinheiro que entra a gente reinveste na própria publicação, em exposição, em cineclube e outros materiais gráficos, outras coisas. Então a gente não tem um lucro, assim. Então é por pura satisfação. E o lançamento sempre tem acontecido na Feira do Livro. Deve ser muito legal também vocês terem esse contato com o público no lançamento, estarem conversando com as pessoas, já vendo elas lendo, folheando a revista. Como é essa época do ano aí pra vocês? Quando a gente fazia lançamento e promovia eventos para fazer o lançamento, nunca foi da mesma maneira como lançar na Feira do Livro. A Feira do Livro já é um baita de um chamariz, né? Então a Feira do Livro só ajuda, para que a gente tenha um certo conhecimento geral em meio às pessoas que curtem quadrinhos ou que às vezes nem sabem que existe, né? A gente lançou a 14ª agora e às vezes tem gente que diz que não sabia que existia, né? Então a Feira do Livro tem auxiliado bastante nesse sentido. E o fato de lançar uma publicação em quadrinhos num evento como a Feira do Livro, eu acho que diversifica também um pouco a Feira do Livro, né? Nós não somos os únicos a lançar obras em quadrinhos. Tem o Birato também, que lança quase todo ano. O Elias também já lançou seus livros ilustrados, seus quadrinhos também. Então, eu acho que é meio mútuo, assim. A Feira do Livro nos ajuda e a gente acrescenta um pouco a mais na Feira do Livro, que é um evento grande. E essa relação com o público é bem fundamental, assim, porque se não tivesse público nenhum, a gente já não publicava mais nada, né? Manter uma publicação só pelo ego, acho que não vale muito a pena. Então, por mais que, às vezes, tipo, tu vai fazer um lançamento na Feira do Livro e chove naquele dia e vem três pessoas comprar tua publicação, eu acho que a gente tem que valorizar isso. E é o que também serve como estímulo para a gente continuar. E Marcel, vocês já estão pensando na próxima edição de São, 15ª edição, vai ser especial. É, nem sei. A gente está discutindo o tema ainda. A gente não. Os últimos dois números que foram o 13 e 14, que foi o tema medo e futuro, que são temas aparentemente um tanto genéricos, a gente quer seguir essa linha, porque eles propiciam um bom desenvolvimento de argumentos bem interessantes de se trabalhar, assim, tanto de maneira sutil como de maneira mais escrachada. Então a gente quer seguir essa linha. A gente está discutindo ainda alguns assuntos de como trabalhar como um tema. Sem falar que a gente também fica preocupado com outras. A gente agora está tentando fazer uma exposição virtual, a Copa do Mundo, a Expo Copa. A gente quer fazer uma exposição mais pro fim do ano. A gente tem que definir o tema do próximo Cineclube também. Então o tema da Quadrante X entra nesse bolo de coisas, assim, mas a gente ainda está discutindo. Muito obrigada, Marcel, por ter dado essa entrevista. Eu sou a Luciana Minuzzi, falando aqui direto da Quadrinhos SA para a revista Lápis.